Eldorado, 92,9. Nestas férias, ela está esperando por você no interior. E na praia. Ela está próxima das estradas. E das trilhas. E em mais de 25 mil pontos de atendimento no país ou em qualquer lugar pela internet. Verão Azul da Caixa. Onde você for, a Caixa já está lá. Vem! Neste verão não perca tempo. Saiba mais sobre o mercado de ações. É mais fácil do que você pensa. Para tirar todas as suas dúvidas, promotores de negócios e especialistas das corretoras estarão no litoral de São Paulo para mostrar como investir em ações pode ser uma das melhores alternativas no longo prazo. Visite o Bolsa Móvel na Riviera, no estacionamento do Shopping Riviera, em frente à Avenida Principal. Dias 22, 23 e 24 de janeiro, a partir das 3 da tarde. Tire suas dúvidas e faça bons investimentos. BMF Bovespa, seu futuro bem investido. Eldorado. Trilhas, trilhas e tons. Isso mesmo. Trilhas e tons aqui na Eldorado FM 5 e 4. Eu sou Ronaldo Rassi. E nessa primeira hora a gente vai tocar para você o Clarence Carter, Norah Jones. E também Lou Rawls, Lazy Lester, Moby. A gente abre com Diane Birch, Fools. Change my

Trilhas e Tons, Eldorado. Demand. Esse foi o som do Stereo MCs com Connected, Norah Jones com Be My Somebody, Clarence Carter com Patches e ainda Diane Birch, abrindo essa edição aqui do Trilhas e Tons com Fools. Agora 5h23, já já mais músicas pra você. Eldorado FM. Se existe uma coisa que todo mundo sabe sobre os vinhos, é que eles ficam melhores com o tempo. Com a Citroën é igualzinho. São 90 anos de uma história marcada por grandes inovações, criatividade e muita tecnologia. E para comemorar, ela vai levar você para Paris. É a promoção Citroën 90 anos. Você compra o seu Citroën e ganha uma viagem para Paris. Não é sorteio. Comprou um Citroën, viajou. Promoção Citroën 90 anos. Isso sim é que é comemorar em grande estilo. Pintou limpeza, despertando a consciência ambiental. Viajar sem deixar a preocupação com o planeta de lado também é possível. E aqui no Pintou Limpeza, a gente te deixa algumas ideias. Por exemplo, para a escolha da pousada ou do hotel onde for se hospedar, é legal prestar atenção se empregam moradores locais, se tem envolvimento com a comunidade próxima, se tem programa de reciclagem, se tem sistema de economia de água e energia nos banheiros e quartos, e assim vai. Outras preocupações são mais específicas, mas fazem toda a diferença, como por exemplo o uso das toalhas. Se houver a opção de usar novamente a toalha em vez de trocar o tempo todo, você já vai estar contribuindo muito na economia de recursos e aí sim, curtir um descanso com sustentabilidade. Estas ideias farão parte de nossa rotina em breve. Saiba mais, acesse pintolimpeza.com.br ou o Wikisite pintolimpeza.comlimão.com.br. Pintou Limpeza, despertando a consciência ambiental. Oferecimento, Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo de São Paulo, trabalhando por você. Apoio, Novelis, Cenoura e Bronze e Banco do Brasil. A Eldorado vai mandar você para um cruzeiro com Roberto Menescal, Wanda Sá, Miele, Os Cariocas e Pat Asher. Promoção Cruzeiro Bossa Nova. Acesse o territórioeldorado.com.br e responda o que você faria para embarcar no Cruzeiro Bossa Nova. Já saiu o primeiro ganhador. Thales Couto Braguin vai embarcar nesse cruzeiro com acompanhante. Promoção Cruzeiro Bossa Nova. Participe. O próximo resultado sai dia 30. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Trilhas e Tons, Eldorado. Trilhas e Tons. Try just once more. I chose you for the one. Now I'm having so much fun. You've always treated me kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. And I'm so glad you came into my life. Came into my life. Came into my life. The others, they were untrue. But when it came to loving you, I want to spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control. changed my very soul. You've always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad that you came into my life. I love you so much it seems that you're even in my dreams. I can hear you calling me. I'm so in love with you. All I ever want to do is thank you, baby. I wanna thank you, baby. You made me so. I thank you, baby. Yeah, baby, you turned my world. Thank you, baby. Ooh, I thank you, baby, for being so good to me. Thank you, baby. E tons. Eldorado. Prove you can't be free. Ain't Tons. Eldorado. Pretenders aqui nos 92,9. Back on the Chain Gang. Som do Lazy Lester, If You Think I've Lost You. And the Lou Rawls com You've Made Me So Very Happy. Agora 5h41. Eldorado FM. Na Eldorado, Minuto BMF Bovespa. O BMF Bovespa vai à praia, está hoje e amanhã, das 3 da tarde até as 11 da noite, na Riviera de São Lourenço, no estacionamento do Shopping Riviera, em frente à Avenida Principal. No Bolsa Móvel, você poderá tirar suas dúvidas em relação à nova Bolsa. Foi o que fez Orlando Sabage, médico, que afirma que hoje o principal investimento que ele faz é no mercado de capitais. Já trabalho um pouco no mercado de capitais há mais ou menos 3 anos. Excelente. E a grande economia hoje é no mercado de capitais. Na próxima semana, o BMF Bovespa vai à praia e estará em Santos, na Praia do Imbaré, na Praça Santo Antônio do Imbaré, em frente à igreja, junto ao Canal 4. Weber Lima para o BMF Bovespa, seu futuro bem investido. Realização BMF Bovespa. Patrocínio Lerosa Corretora. Comemore o aniversário de São Paulo com muito jazz e samba. No dia 25, às 11 horas da manhã, a cantora Patti Asher faz um show imperdível na Praça Victor Tivita. O espetáculo é gratuito. Participe. Alguma coisa acontece no meu... Praça Victor Tivita, Rua Sumidouro, 580, Pinheiros. Cheguei por aqui. Eldorado FM. Sandra Regina, moradora da região do Córrego Iporanga. Nasci e me criei aqui, era rato andando no meio da rua. Hoje a gente tem uma água bem tratada, temos as famílias sendo bem acolhidas. O governo de São Paulo, por meio da Sabesp, já despoluiu 42 córregos da capital com o programa Córrego Limpo. E serão 100 até 2010. Faça a sua parte. Não deixe o lixo nem o esgoto voltarem para lá. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo de São Paulo, trabalhando por você. Cultura, entretenimento, música e entrevistas. A nova música e a tradição cultural em uma verdadeira conexão. Conexões urbanas. Conectado com vocês. Vamos nessa. Conexões Urbanas. Todas as quintas, às 10 da noite, aqui na Eldorado FM. Patrocínio Natura e Petrobras. Trilhas e tons. Eldorado. Fight the future. Trilhas e Tons. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star above, but not for me. We'd love to leave the way. I find more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also like a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me. Ekdal com But Not For Me. Resumo das principais notícias. Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Autoridades haitianas resgataram cerca de 120 mil corpos de pessoas mortas no trágico terremoto do dia 12 de janeiro. De acordo com um integrante do governo do Haiti, o número pode ser ainda mais alto. Bombeiros tentam resgatar vítima de soterramento em São Paulo. Uma casa no Butantã desabou em função da chuva que atingiu a cidade. Gilberto Kassab quer tirar 7 mil de área de risco. O prefeito de São Paulo libera R$440 milhões para ações anti-enchente. Adesão à licença maternidade de 6 meses começa a valer na segunda-feira. A concessão do benefício é uma opção da empresa que poderá abater a despesa do imposto de renda. Eldorado FM. A Eldorado faz sua homenagem à cidade, o meu lugar em São Paulo. Saiba quais são os lugares favoritos dos artistas na maior cidade do país. O meu lugar em São Paulo. Oferecimento São Paulo Turismo. São Paulo, há 456 anos, recebendo bem o Brasil e o mundo. Nestas férias, ela está esperando por você no interior. E na praia. Ela está próxima das estradas e das trilhas. e em mais de 25 mil pontos de atendimento no país ou em qualquer lugar pela internet. Verão Azul da Caixa. Onde você for, a Caixa já está lá. Vem! Pintou Limpeza é um projeto socioambiental da Eldorado com o patrocínio de Sabesp. Eldorado 6 e 1 agora, uma ótima tarde para você que está aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eldorado FM 92,9, a gente segue com Trilhas e Tons. Nessa hora a gente vai tocar Marisa Monte, tem Kings of Convenience, tem o som do Michael Jackson, tem David Byrne, Seal, e a gente abre com Joanne Osborne. Let your mind go, let yourself be free. Yeah, think about what you're trying to do to me. You better think, baby. Let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go way all the way back when I didn't even know you. You couldn't have been too much more than 10. I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees, but it don't take too much high IQ to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. You better think, baby. Let your mind go, let yourself be free. Yeah, think about what you're trying to do to me. You better think, baby. Let your mind go, let yourself be free. There ain't nothing you could ask, I could answer you, but I won't. I was gonna change, but I'm not, if you keep doing things I don't. People walk around every day playing games and taking scores, trying to make other people lose their minds. But be careful you don't lose yours. You better think about what you're trying to do to me. Yeah, I said think, let your mind go, let yourself be free. Said I think about what you're trying to do to me. You better think, baby, let your mind go, let yourself be free. too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were frantic because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. You feel vulnerable around me. Gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. I stepped too close to your boundaries. You wanted nobody around to see. Love and what's just a game we're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. Trilhas e tons. Eldorado. Pelos prédios e no portão. Até no que eu não... Eldorado. Trilhas e tons. Eldorado. you. Foi o Jimmy Liddell com Another Day. Teve também All Green com Don't Look Back, som da Marisa Monte com Ao Meu Redor, Kings of Convenience com Mrs. Cold, Joan Osborne abrindo com Think. Agora 6h21. Eldorado FM. De 22 a 25 de janeiro, o Planeta Sustentável vai presentear os frequentadores do Ibirapuera com o evento Planeta no Parque 2010, Sustentabilidade na Prática. Venha aprender sobre o tema de um jeito divertido, com exposições, shows, brincadeiras, oficinas, brindes e muito mais. E ainda vai poder interagir contando o que faz pelo planeta e conhecer o que outras pessoas também estão fazendo. De 22 a 25 de janeiro, das 10 às 17 horas, na Marquise do Parque Ibirapuera, com entrada gratuita. Participe e leve as crianças. Saiba mais, planetanoparque.com.br. Eldorado 92,9. E aí, tudo bem com os relatórios? Melhoramos em presença de marca, relacionamento com cliente, faturamento. Nada como trabalhar com uma agência online, né? É, a DPTO mudou tudo. Nossa comunicação ficou ágil, criativa e eficiente. Por falar em mudança, tem como sair aquele realmentinho? Tem sim, mas quer uma dica? Acesse dpto.com.br e descubra os segredos da DPTO. Que segredos? É, como fazer milagre com a verba, por exemplo. Ah, boa. DPTO Online. Neste verão não perca tempo, saiba mais sobre o mercado de ações, é mais fácil do que você pensa. Para tirar todas as suas dúvidas, promotores de negócios e especialistas das corretoras estarão no litoral de São Paulo para mostrar como investir em ações pode ser uma das melhores alternativas no longo prazo. Visite o Bolsa Móvel na Riviera, no estacionamento do Shopping Riviera, em frente à Avenida Principal, dias 22, 23 e 24 de janeiro, a partir das 3 da tarde. Tire suas dúvidas e faça bons investimentos. BMF Bovespa, seu futuro bem investido. Eldorado. Trilhas e tons. Be careful what you do. I could alive and come to you. Trilhas e Tons, Eldorado. Trilhas e Tons. Finally made me happy, baby. Walking through my door, bring Tons. E Tons. Eldorado. These are harder days. These are harder days. These are harder days. These are harder days. These are harder days. These are harder days. These are harder days. These are harder days. Who works so hard only for a shilling? Oh, my children, it's you they're deceiving. Damn the wrongdoers to the fire they'll be given. Revelation reveals now their tables turning. Don't want no further love. Because I can't get. As I can't get. No, no, I Boa Safra da Música. Reserva Eldorado. Doors, Roadhouse Blues, teve também Jimmy Cliff com Love I Need e ainda Nina Simone com My Baby Just Cares For Me. Eldorado FM 4h43, você ouve Reserva Eldorado. Reserva Eldorado.

my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now it's time to trick me in love. Ah! All right now, baby, it's all right now, yeah. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right. Você ouve? Reserva Eldorado. Nos 92,9. Fechando essa edição com Free All Right Now, tem também The Duck com Uncertain Smile, Steely Dan com Do It Again. Termina aqui Reserva Eldorado. A boa safra da música nos 92,9.